tomador, mano, chegou no 759, pra espera. Afirmativo, observe a passagem do tráfego da companhia após ali mantenha. Após ali mantendo 0, 759. Controle Salvador 2227, verei condições de coordenar após Arbor Vora Conquista. Aguarde coordenação, passarelo 2227. Obrigado, passarelo. Passarelo 2227, autorizado direto Conquista. Direto Conquista está presente, muito obrigado, excelente 2227. Estacionamento 625, desça para 2 mil pés, ajuste na 01, no autorizado final do procedimento de ILS X-Way, reporte autorizado. Desça para 2 mil, autorizado procedimento X-Way, reporte para o estacionamento 225. Vai prosseguir de Alfa e manter posição antes da Juliette. Alfa mantém posição antes da Juliette. Temos decolagem, 759. No 04 vai aguardar, número 2 no setor, já temos uma aeronave da Azul puxando a sua direita do 3. Então vai aguardar a autorização após o posto do nosso voo no 649. Eu ia confirmar se o 6225 é o número 1 para pouso. Número 1 na aproximação, chanel 6225. A gente autorizaria a prova externa para 6225. 6225, autorizado Duna. Autorizado Duna, 6225, eu chamo. T59 decolos 39, controle 19 decimal 35. 1935, obrigado, bom domingo, na 759, gol. Controle, muito bom dia, gol na 759, decola, passando 1.500 na sua escuta. Bom no 1759, contato radar, sobre mantenha 360, saída da Ela e da Bridge. 360 da Eolida Bridge, o 1759 após 2000 pode voar direto Leda, senhorita, para evitar formação à nossa direita. Autorizado, após 2000 Leda, gol 1759. 2000 Leda, 1759, muito grato. Trip 5384, chame Centro Recife, 126.85, alterna 133.65. 2085, obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo. Autorizado ingresso na Juliette para o portão 2. Na Juliette, portão 2, a 755. Voo no 649, vai correr o equipe de solo que após a aeronave da companhia parquear a sua retaguarda para ingressar no gate 02, está livre pushback após táxi. Após o aeronave da companhia ingressar para o 2, está autorizado o 649 para tentar o táxi. Bahia decolar azul, vento 050 graus, 5 nós. Chanel 6225 estabilizado? Estabilizado, 6225. Chanel 6225, completo final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 1 no 8.95. Completo procedimento 1895, Chanel 6225. Bom, Salvador, bom dia, Chanel 6225 estabilizado, baixado. Continua a aproximação, guardando autorização de pouso, 6225. Continua aguardando autorização, 6225. Pouso 6225, vento 060 graus, 5 nós. Autorizado, pouso 1-0, chama 6225. E o azul decola aos 44, controle 1, 9-35. 9-35. 9-35, ponte azul, 4-2-3-4. Controle, bom dia, azul, 4-2-3-4, decolado no circuito. Azul 4234, contato a Adana decolar, subir mantenha, 350, sai da PUCA. 350 na PUCA, azul 4234. A presente tá visual, pode voar Aru? Azul, coordenação com centro, azul 4234. 4, guardando. Via Engenho Alfa no Ponte Esperadão no Zero, Torre em 1-1-8-9-5, que legal no 0-1-1, boa viagem. Ajuste no 0-9, no Ponte Espera, 1-1-8-9, obrigado. Azul 4234, autorizado direto Aracaju. Aracaju da presente, muito obrigado, Azul 4234. Autorizada Lema, tem 649. Tá bem, Patrícia. 6225, solo 45, direito 219. Direito 219, chama 6225. Salve Salvador, chama 6225, livre 1-0. Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1, chama 6225. 0, pronto, você é 49. Via 49, livre decolagem, vento 060, grau 59. Vale 049. Chame centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 251-3395, obrigado, bom domingo, bom no 759. Igualmente, bom voo. Linha 49, decola 48, controle 1, 9735. Já, amigo. Salvador 1649. Como 1649, contato radar na decolagem, sube e mantenha. 360, saída da EL. Tá com a saída ainda, sobe pra 360. Para possível, gostaria de usar direto pra apoio da EL. Após 2V, autorizado líder, gol no 1649. Líder, obrigado. Passaré 2227, chame centro Recife, 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 260, 288, obrigado, bom domingo. Grato, igualmente, bom voo. Azul 4234, chame centro Recife no 26 decimal 85, alterna 133 decimal 65. controle, o 649? Possível. Pode coordenar, vamos na proa do Papa Serra 017, com o centro? Gol no 649, chama o centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95, coordena comigo. 5-1 na primeira, obrigado, até já. Até, bom voo. Volta pra cá. Guardião 07, possível. Vicente, para decolagem para o Sul, litoral e depois Ondina, aciona 01717, controle 1935, chão fora do solo, Guardião 07. Reporte fora do solo, vento 100 graus, 5 nós. Guardião 07. Guardião 07 decolou, ao 58, chama o controle de 935. 935, tá bom. Controle de Salvador, bom dia, Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Destino Ondina, já passou outra vez para o Itapuã. Guardião 07, sim, já posso visual com o local de pouso, mantenha-se condições visuais, 507. 7. Salvador, é o Sam Mike X-Ray, Mike Hotel Fox, na posição de número 7, bate o principal, solicita o reboque para a posição de número 04. Autorizado, autorizado, uma descrita permanente, Sam Mike Hotel Fox. Ok. Azul 4039, bom dia. 039, bom dia. Realização Campinas, 3430. Salvador Campinas, 340, nível autorizado. Via UP Zulu 16, Bravo Del Zulu, trivia após conforme. Levada 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda após bridge. 1935 controle, 5035 transponder. 039 Campinas 340, decola pistão na 0, curva direita da Elway da Bridge. Transponder 5035, controle 1935. Azul sim, 49, 4039. 4039, após posicionamento. Tá. Echo 659 November, could you confirm April and the runway that you want to take off? Roger, Salvador to London, flight level 410, via UP Zulu 10, after flight confirmed, flight plane route, take off runway 10, after left turn. Puka Departure, Zipar Transition. Salvador Departure Frequency 119.35 and Skok 5023. Puka Departure after Zipar Transition. November, Juliet Echo. Zuka Departure, Papai Uniforme Charlie Alpha after Zipar Transition. Zulu, India, Papa Alpha Romeo. Rebecca X, report for setup. Could you confirm the space on board? E desça para o nível de voo 050, ajuste 1012. 410, bat level. To start up and text, call tower frequency 118.95. Trip 52 do Nautilus, confirme. Trip 52 do Nautilus, contato radar 63 milhas, nordeste do VOS Salvador, autorizado direto BOF, reporte para descida. Ajuste no 012. Salvador Recife, 370 nível autorizado, via UPSP 58. Decolda 1-0, primeira curva à esquerda, saída PUCA, transição Caju. 1-1935 controle, 5037 transponder. Confirma a aeronave que chamou a sua... Sabe que o Luiz que poderia confirmar se pode sobrevoo? Sabe que o Luiz que Salvador, Salvador, mil pés, legal do homocético, curva esquerda, corredor forte, mil pés. 11935 controle, acione 0116, transponder. B, Bravo Cruz. 2 da bola, acionamento de táxi, torre 1895. Acionamento azul 4039, ponte 8. 4039, livre a ponte táxi. Será? Salvador, Tana 3, 149, informação Golf para Guarulhos, nível 360, Santos Cópia. 149, eu parei da Euler da Bridge, agora de Santos Cópia. Da Euler da Bridge e na Santos Cópia, mano, o Tana 3, 149. TAM 3304, desça para 2 mil pés, ajuste 0012, autorizado final do procedimento IELE SXWAY, após estabilizado. Aqui 2002, vai reportar, aqui sei. O TAM 3304. Autorizado, acionamento, chama para o táxi. 3149, Guarulhos, pronto? Pronto, 349. 349, Salvador Guarulhos, 360 nível autorizado, via Zulu no meio, Bravo Hotel Zulu, Trivia após conforme rota. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda, Bridge, 1935, controle, 5040, transponde. Testa 3149, autorizado Guarulhos, nível 360. Bridge, Upper Zulu, no meia, Bravo Hotel Zulu, na posse Trivi. Evaldando a zero, curva direita, no perfil da Dael, Leda, após autorizar direto Bridge. Controle Salvador 119, decimal 35, transponder 5040, cotejotan 3149. Reporte para estacionamento, 3149. Reportamento, obrigado. Bom dia. Eu tenho controle. Guardião 07, ciente, condições visuais, ajuste no 012, reporte visual com local de pouso. Controle Salvador é o 5217, dá uma descida. 5217, desça para 4 mil pés, ajuste no 012. 4 mil no 012. É 312, aguarde. Utilizado táxi via Indy Alpha, ponte esperador no 0, torre em 1895, QNH no 0, 12, boa viagem. Funcionei 6312, número 3 na aproximação, mantém o perfil de chegada. diga. Então, Guardião 07. Fica autorizado, chama para ingresso 17. 352 do 97, desça para 4 mil pés, ajuste na 012. Primeira lave da Azul, passou a sua retaguarda, está livre para o Specker, pode estar. Plan 3304, complete final de procedimento, chame aí, torre 118, décimo 95. Torre 83, Salvador Confins, 360 nível, via Lucas Lula Meia, paninha pós-conforme, decola da 10, primeira curva direita. Saída da El, Leda Bridge, 1935 controle, 5045 transponder. Salvador 3304, visual abaixo, por favor. 3304, ciente de pouso, pista 10, vento 100 graus, 10 mais. Sim, pouso, 04. Pode puxar chamamento, 9083. Trip 52 do 97, autorizado direto pelo. Mantenha a posição azul. Chanel 6312, redução para 2009. Redução para 2009, Oceano 63, no 2, número 3 em aproximação. Qual é seu destino e a rota? Aqui é Arbor e Alessa depois. Clear to cross the runway and taxi the left to your right and report to cross the April 1, okay? Confirme para o solo. Tá ok, tá na bata, translado, tampa 3. Está autorizado em seu táxi para ingressar na cabeceira do 7. Vai direto Duna, descendo para 2 mil pés, ajuste no 0 no 2, autorizado para o procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Ativa 2 mil pés, Duna, reportará estabilizado, segura 2 mil pés. O azul está autorizado, é MT. Zero 39 solo, Zuno 9, direito no 19 solo. Sempre 3304. Ativa seu 8, direito 219, sobe. 219. Salvador, 3304, livro. Vai prosseguir Alfa, mantém a posição de 2 Juliette. Alfa, mantém a posição de 2 Juliette, 3304. Clear 20 aí pro Oman and taxi and we'll follow a 737 from Varig. Report ready on holding short. Presidente Pro limitado pelo localizador. A presidente Pro limitado pelo lote, teste para 3.022. Tem a 3.2 da chanela. WhatsApp 09, confirmo o livre decolar, Ventulo 00 graus, 10 mais. Via Índia e Alfa, no ponto de esperador no 0, torre em 1, no 895, que legal, no 0, no 2, boa viagem. Gente, no 0, no 2, chama o ponto de espera da 1-0, 1-1-895, 9-8-8-7. Aparece mais na Juliette, TAM 3304. Tem a posição de Juliette, TAM, seu gate encontra-se ocupado no momento, a distância, 3304. Aguardando, 3304. Azul 4039, decola 21 no controle 119 decimal 35. Já desci a cor do B1. Salvador, bom dia. O Azul 4039 está passando 1000 pés da El. Azul 4039, contato radar não decola, sub mantenha. 340 saída da El. 340 saída da El, 4039. E decolar 887, vento 1, 20 graus, 1 0 A linha decola. Ajuste na 0 no 2, aguarde o último vetor para o localizador. Oceano 62 no 2 para o localizador, curva direita para o 065, é posto estabilizado. Direita 065, vai reportar o Oceano 63 no 2. Fox Mike, pode autorizar, manter a posição, manter a posição. Utilizador do TRIP 5297. TRIP 5297, complete final do procedimento e LS Exploration e torre 118 decimal 95. 295, 5297. Bravo, Índia, Hotel Quebec. Veste pra cópia. Torre Salvador, o 35217, passando o marcador externo, baixado, travado. Ciente, livre pouso, pista 10, vento 1-0-0 graus, 1-0 nós, trip 5217. Livre pouso, 5217. Arbor Departure, Elefa, Position. 119.35, Salvador Departure Control, and Squawk 5024. 3732, aciona identificação, chegada a Mari, direita para nível de voo 050, autorizado, direto e TAP. Zipar, transition. 737, decola os 23, controle 1 no 9735. 935, bom dia. Please be correct. Report for setup. Could you confirm your person on board? Eu ligo 887, decolou, bom dia. Gol no 887, contato radar na decolagem, sub e mantenha. 370, saída Fuca. Fuca 370, 87. Sanamia 312, completo final de procedimento, Sami Torre 1-8, decimal 95. Posição 304, seu gate encontra-se ocupado, entraria em contato com a Infraero se a mesma possibilita outro gate. Sim. Paulo Salvador, 3149, posição 612, pushback em treinamento. 06 está livre, reposta táxi. Está livre, reposta táxi, 3149. Do Quebec, Tower 118.95. Confio muito baixo. Oxané, 6312. 6312, continua a aproximação, reporte passando externo. Reporta. Salvador Brasília, 320, nível autorizado, via Lopes 107. Decola da 10, primeira curva à direita, saída arbor, elevo. 1935, controle, 5051, transponder. Bravo, que busca de decolar, 100 graus, 109, busca. November, Juliet Echo 659, November, Kirtula, line up and wait. Solo 2.6, direito 2.9, solo. O pushback no momento? Já, assim que ela iniciar o táxi, autorizar seu ingresso, 3.04. Ó, Salvador, pede pro colega então puxar um pouquinho pra trás e já vai entrando, é melhor pra gente. Então, 3.149, condições de efetuar o pushback um pouco de retaguarda pra possibilitar o companheiro da companhia ingressar no 06? Afirmativo, 3149 sem problema. Bravo Fox Mike, está autorizado o ingresso na pista, reporte livrando. 659 in November, cleared for takeoff, the wind is 120 degrees, 10 knots. 217, prossegue via Alfa e mantém a posição antes da Juliette. Alfa, roda antes da Juliette, 5217. DC04, ingresso com cautela para o plantão 06. Obrigado aí, 49. 5217, ingresso na Juliette, parte 3, posição 4. Juliette, parte 3, posição 4, 5217. Meia 312, vento 120 graus, 109, me pouso no zero. Livre o pouso, 6312. November 6, correction, 659 in November, airborne at 28, calma 109, decimal 35. 109, decimal 35, correction 659 in November, tell up. Bravo, que diz que pode agora manter o litoral paralelo à pista, guardando para cruzar o campo. November, passing 2700, climbing flight level 410, Puka departure, ZPAP transition. November Juliette Echo 659 November radar contact, Puka departure, climb flight level 410. Climb flight level 410, Puka departure, section 659 November. Aguardar, 6225. Recife, 126.85, alterna, 133.65. 2685-3365, bom dia. Bom dia, vovô. 149 para o táxi, 150 a bordo, 1340, alterno galeão. Frejado táxi. Via em Alfa, Esperador no 0, Torre em 1295, quem negar no 012, boa viagem. 1092, autorizado táxi via Índia e ponto para a Torre 1295, muito grato, bom dia. Salva, voo 9083 para o táxi, 134 a bordo, 3 horas e 7 de autonomia, alterna Campinas. Autorizado táxi. E aí, em Alfa, no ponto Esperador no 0, Torre em 1895, quem negar no 012, boa viagem. Em Alfa, ponto Esperador 2895, P12, 903, obrigado. Segui a aeronave da Gol via Grande Pátio para o Pátio 3, Fox Mike. Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, minha frente. Você é 6225, Salvador Brasília, pronto? 625, Salvador Brasília, 320, nível autorizado, via o peso 17. Decola da 10, primeira curva direita, saída arbor, elefa. 1935, controle, 5051 no 3 ponto. Papatango Bravo, que é isso? Mantém as condições visuais, corredor forte, 1.000 pés. É forte, 2.0 milhas afastado de Salvador. Descendo para 2.000 pés, o TAN 3732. Autorizado Duna, 2.000 pés, reporte estabilizado, TAN 3732. Duna, 2.000 pés, reportará estabilizado, TAN 3732. Hotel Quebec, leave the next to a left and report to enter on apron 1, okay? Torre Salvador, 3149, ponto para o 0 pronto. Autorizado, alinhado e decolar, vento 080 graus, 101, esteja 149. Autorizado, alinhado e decolar, 10, 3149. Faz a linha Jet ingressar no 0 do Pátio 3, autorizado ingresso na Juliette para a posição 05. Juliette para o 0563, no 2. Tô mais distante, Bravo Fox Mike. Fox Mike na escuta? Você havia combinado com a Infraero que iria prosseguir o passo 3? Gente, só um instante. Autorizado, né, Matheus? 02. Usou pra tentar pros sinalizadores, ok? A menor falou que vai ficar atento, que ele vai mandar um cara para finalizar o senhor, para o estacionamento. Vai ser um pouco mais à frente.